Jésus. Lève-toi. Surtout quand ils diront point de salut pour lui. L'ennemi viendra comme un fleuve d'eau. L'esprit de Dieu le mettra en fuite. Seigneur, combat pour moi. Alléluia. Wakati wataka posi mama wa Julia wana si mama. Wakati wataka posi mama. Hakuna ukovu kwa ajili yangu Bwana. Simama. Oh, oh, oh, oh. Simama. Simama. Bwana wangu. Wendo. Wendo Mungu. Oh. Farijiwa. Farijiwa. Unigombani. Se levantará contra mim, Jesus. Levante. Quando ele virá, não há salvação para ele. Levante. Oh, oh, oh, oh. Levante. Levante. Eterno, tu és a minha consolação, a minha consolação. Combate por mim, por mim, Jesus. Levante, levante, levante o céu. Eterno, tu és a minha consolação. A minha consolação, combate, combate, me Jesus, oh Jesus, levante. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Il agira, oh Dieu.